Será que ela vem? Estou com saudades de você, meu bem. Desde que você se foi, eu vivo te esperando. Passo as noites e os dias sem você, meu bem. Essa saudade de você me faz doer. Se você não volta logo, eu vou enlouquecer. Será que ela vem? Estou com saudades de você, meu bem. Fusão do forró, a viagem do sucesso. Bora balançar, e vai, e vai. Noites e os dias sem você, meu bem. Essa saudade de você me faz doer. Se você não volta logo, eu vou enlouquecer. Eu tô com saudade dela. Tô na janela esperando ela. Será que ela vem? Será que ela vem? Estou com de você, meu bem. Eu tô com saudade dela. Tô na janela esperando ela. Será que ela vem? Será que ela vem? Estou com saudade de você, meu bem. Eita, coração apaixonado! Thank you.